Primeiro é a angústia, a surpresa da vinda, do mistério e da falta da tua vida falhada. Depois, o horror do caixão visível e material e os homens de preto que exercem a profissão de estar ali. Depois, a família a velar inconsolável e contando anedotas, lamentando a pena de teres morrido, e tu, mera causa ocasional daquela carpidação, tu verdadeiramente morto, muito mais morto do que calculas, muito mais morto aqui que calculas, mesmo que estejas muito mais vivo além. Depois, a trágica retirada para o jazigo ou a cova, e depois, o princípio da morte da tua memória. Há primeiro em todos um alívio da tragédia um pouco maçadora de teres morrido. Depois, a conversa aligeira-se quotidianamente e a vida de todos os dias retoma o seu dia. Depois, lentamente esqueceste. Só és lembrado em duas datas aniversariamente. Quando faz ano que nasceste, quando faz anos que morreste. Mais nada. Mais nada. Absolutamente mais nada. Duas vezes no ano pensam em ti. Duas vezes no ano suspiram por ti os que te amaram. E uma outra vez suspiram, se por acaso se fala em ti.